de ver quais são os produtos turísticos que são relevantes e que podem agregar e integrar a região, nomeadamente com uma particular uma focalização sobre o turismo cultural gastronomia, turismo náutico, lugares de património, enfim, estas serão a romanização, todo o aspecto que geram também programas de valorização, como seja a questão do castelos e muralhas, e portanto tentámos dar aqui, definir um projeto, uma tipologia de ações que vamos propor. Nós temos uma dotação financeira de cerca de 1 milhão de euros para implementar em 2 anos esta afirmação da região enquanto destino turístico. Queremos aqui uma maximização e homogénea de toda a região. No fundo, criar território.